sucesso Hit 14. Simbora, Manolo! Com seu batom, eu te disse uma mensagem no banheiro. Esse boato que te trai é verdadeiro. Tá lá escrito toda a minha confissão. Lê com atenção, eu descrevi cada detalhe com quem eu te traí. Só lá no fim, você vai saber com quem eu te traí. Vamos embora! Eu sou louco, pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não está sonhando e nem é pesadelo. Vai, não chora agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem um do mês. Amo te trair com a moça do espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo, sua boba. Que eu só te trocaria se fosse por você mesmo, minha paixão. Simbora, Feira de Santana. Aô, paixão. Rara produção. Eu descrevi cada detalhe com quem eu te traí. Só lá no fim você vai saber com quem eu te traí. Eu sou louco pirado. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não está sonhando e nem é pesadelo. Vai, não chore agora e lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem agora, cê vai me xingar. Seu vestido exclusivo, ela tem um do mês. Amo te trair com a moça do espelho. Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo, sua boba. Que eu só te trocaria, sua boba. Que eu só te trocaria se fosse por você mesmo. Eu te traí com a moça do espelho, paixão. Essa 14, a mais gostosa, a mais amada do Brasil.